Torre Salvador, boa tarde, azul 9144, aproximação final e ILS fazendo. Boa tarde, azul 9144, vento no 60 graus com 8 nós, altímetro no 019, aguarde autorização para pouso. 1019, 9144. Quatro, livre pouso não no zero, vento 160 graus com 8 nós, altímetro no 019. Livre o pouso, pista 10, comida 19, azul 9144. Vitor Mike Beck, solos 23, autorizado backtrack, a parte livrando pátio 4. Puxa na 6321, na paz azul na curta final ali, mantém com no zero. Delta, prossiga. Autorizado, chama para o táxi. Azul 9144, solo aos 24, livre à direita, solo 121, decimal 9. 219, azul 9144. Joker 25, após o início da corrida da aeronave à frente ali, mantenho no zero. Xené 6321, no livre decolar do 10, vento no 60 graus com 7 nós. Sente frequência livre estacionar, Vitor Mike Beck. Vetor 21, decolador 26, controle 120, decimal 8, bom voo. Vai 608, bom dia. Boa tarde. QA25, nós temos aqui indicado a categoria de esteira da aeronave como média, confirma? Grato. Gente, mantém a posição estimada 1 minuto, 25. Papá, boa tarde, prossiga. Gente, livre a sua mente, chama para o táxi. Joker 25, deve decolar, domo 0, vento 160 graus, com 8 nós. Boa tarde, 5729, mantenha o ponto de espera. Trip 5488, 1,5 de externa, tá meio LS, boa tarde. Boa tarde, Trip 5488, continua a aproximação, aguarde autorização para pouso. Na escuta. Gente, o 5729 devido à aeronave decolando à frente não será possível, mantenha o ponto de espera. 488, check trem, livre pouso na 1-0, vento 1-7-0 graus com 8 nós, altímetro no 0-9. Trem baixado e travado, autorizado pouso 5488. Joker 25, decolado 1229, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, grato. O Bravo Eco Delta, meia dúzia a bordo, altímetro no 0-9, livre táxi, chame para o cruzamento da 1-7. Bravo 5729, após o triple ali, mantenha no 0. 35488, solo 32, leva à direita, solo 12, um decimal 9. 2-9, obrigado, bom serviço. Livre cruzamento, o pai segue via Quebec, Mike Lima, na Lima, chama solo 121 decimal 9 para ingressar no pátio principal. Nove, livre decolar, dono zero, vento no 60 graus, com 7 nós. Livre decolar, dono zero, web 5729. Pode ficar atrás do 63 no quarto. 6314, faz início da corrida da aeronave à frente, ele mantém no zero. Ele mantém no zero, chama 63 no quarto. Jet 5729, decolado aos 34, controle 120 decimal 8, bom voo. 208, boa, 5729. A linha decola dono zero, vento no 60 graus, com 7 nós. A linha decola 6-9. Torre Salvador, boa tarde, 395 da Gol. Boa tarde, Gol 395, continue a aproximação, guarde pista livre. Guardando a pista livre, 1395. Bom, 395, chega o trem, livre pouso na 1-0, vento no 70 graus com 7 nós, altímetro no 0-9. 1019, baixou, travou, 395, livre pouso. 6314, decolado aos 36, controle 120 decimal 8, bom voo. 308, boa, 6314. Boa tarde, 399, visual com tráfego na final. Após o banho da companhia, na final, ali mantendo zero no 399. ligar? Frente 3 a bordo, altímetro no 0 no 9, livre o táxi, chama para ingresso, não no 7. Solo 395, solo aos 38, livre à direita, solo 121, decimal 9. Direita, solo 219, 395. No 399, a linha decola da 1-0, vento 1-60 graus com 5 nós. Frente, mantém a posição com o número 2. É 3217, ele mantém 1-0. Mantém 1-0, tá 3217. Então 3217 vai manter a posição alinhada por um estimado de 3 minutos, devido à aeronave à frente na mesma rota e mesmo nível. É, 3217, então, 399 decolado aos 40, controle 120, decimal 8, bom voo. 08, não. Charlie Mike Papá, livre o ingresso, é patinado e pronto no 7. Torre Salvador, boa tarde, tá 3560. Boa tarde, 3560, reparte externo. 2,5 milhas para o Índia Serra na sua. Tânia 3217, ele decolar da 1-0, vento no 70 graus com 7 nós. Mantém a posição alinhada no 7. Alter Marker, o TAN 3560. Sente vento no 70 graus com 7 nós, altímetro no 0 no 9, aguarde pista livre. Ok. TAN 3560, livre pouso na 1-0, vento no 70 graus com 7 nós, altímetro no 0 no 9. Tá livre o pouso, pista 1-0, TAN 3560. TAN 3217, decolado aos 4-4, controle 120, decimal 8, bom voo. 20, boa tarde. Bravo, que Luiz, que é a parte rotatória. Chega mais papai, livre decolar, dono 7, vento no 60 graus, com meia dúzia de nós. Vai com o Delta ali, mantenha no 0. TAN 3560, solo aos 4,6, livre à direita, solo 121, decimal 9. Ele vai tapar, decolado aos 4,6, controle 120, decimal 8, bom voo. Muito perdão, meu zero. Charlie Mike Papá, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, uma boa tarde, Charlie Mike Papá. Bom, 077, mantenha o ponto de espera. Espera ponto de espera, 077. O Mike Eco Delta, temos dois tráfegos para ingressar na final da 1-7, mantém Itapuã estimado de 3 minutos. Sente o Bravo Eco Delta, livre decolar da 1-0, vento 1-50 graus com meia dúzia de nós. Autorizado, chama para o táxi. Vamos 077 ali, mantenha no 0. Ali mantenha no 0, vou com 077. Bravo Hotel Whiskey, ingresso final no 7, a partir de 3 milhas. Ingresso final no 7, a partir de 3 milhas, Bravo Whiskey. Bravo Eco Delta, decolando aos 48, controle 120, decimal 8, bom voo. Grato, 208, até a ponta. Eu escrevi repouso lá no 7, vento no 50 graus com meia dúzia de nós, altímetro no 020. Este é o repouso no 7, Bravo. Com 077 vai manter posição alinhado, estimado de 2 minutos devido à aeronave à frente na mesma rota e mesmo nível. Vente manter posição alinhado no 901 no 077. Torre Salvador, Papa Romeu, em November Alpha, está visual com campo e na proa rotatória. Sente November Alpha, ingresso na final 7, a partir de 3 milhas, é o número 2 para pouso. Ok, número 2 para pouso, reportará na final de 3